como um sonho. Pois os sonhos acabam de manhã, eu tenho que acordar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Com você nas cores do amor e da amizade. Quero esquecer os anos sem você, a lembrança da tristeza, as cores cinza do passado sem você. Meu amor, foi não, não diga mais que esse amor é como um sonho. Não diga mais, pois os sonhos acabam de manhã e eu tenho que acordar. Força bruta! Eu quero fazer da vida uma maravilha, para sonhar com você mesmo sabendo que os sonhos acabam de manhã e que eu tenho que acordar para trabalhar. E eu não vou perder você, meu amor, não diga mais que esse amor é como um sonho. Não diga mais, pois os sonhos acabam de manhã e eu tenho que acordar. Força bruta, quero ver. Lá, lá, lá, lá, lá. Para viver com você nas cores do amor e da amizade. Quero esquecer os anos sem você, a lembrança da tristeza, as cores feias do passado sem você. Meu amor, não, não, não diga mais que esse amor é como um sonho. Não diga mais, pois os sonhos acabam de manhã e eu tenho que acordar. Força bruta! Eu quero fazer da vida uma maravilha, para sonhar com você mesmo sabendo que os sonhos acabam de manhã e que eu tenho que acordar para trabalhar. E eu não vou perder você.